Grandioso é o amor. Querida Julie, finalmente seu mais intenso desejo tornou-se real. Amar um homem, ser por ele amada e a ele unir-se em matrimônio por livre e espontânea vontade, até que a morte os separe. Aqui começa a sua grande missão. Juntos você e Michael tecerão com os fios desta nova vida os diversos temas que discutimos ao longo do seu noivado. A beleza do casamento, suas dificuldades, suas alegrias e o poder que o amor tem de aliviar os fardos e as tristezas da rotina conjugal. Sei que você compreende muito bem as palavras de Thomas A. Kempis. Grandioso é o amor. O mesmo se pode dizer a respeito do casamento. É o mais completo, o mais intenso, o mais belo vínculo possível entre dois seres humanos. Porém, como todas as grandes coisas da vida, o casamento é um risco, um ato de ousadia, como dizia Kierkegaard. É por isso que aqueles que se recusarem a dar qualquer passo que ameace a sua segurança, jamais terão um casamento feliz. Você e Michael têm em suas mãos o poder de criar um paraíso na Terra ou um inferno. Não é segredo para ninguém que o casamento pode, com terrível facilidade, tornar-se um inferno para o casal. Mas lembre-se também de que, humanamente falando, um grande amor entre marido e esposa pode ser a mais profunda fonte de felicidade neste mundo. Como é maravilhoso ver a beleza de outra alma, amá-la e então poder compartilhar de sua intimidade. Tornar-se de verdade uma só carne com ela. Não há experiência terrena maior do que essa comunhão de almas, mentes, corações e corpos. E por isso, meu marido gostava de se referir a ela como um resquício do paraíso na terra. Esse amor conjugal tão sublime é um dom que precisa ser cultivado e protegido. Por conta das imperfeições humanas, o casamento enfrenta as mais diversas dificuldades, mesmo entre pessoas como você e Michael, que se amam muito. Você em breve perceberá que, embora o amor seja um dom, é também necessário aprender a recebê-lo. Sobretudo em meio à nossa vida cotidiana, que não é um conto de fadas, mas uma sequência de demandas, problemas e provações. Não há tradição ou observador externo capaz de garantir que você e Michael serão felizes no casamento. Vocês terão de enfrentar seus problemas conjugais por conta própria. O sucesso não dependerá de circunstâncias exteriores, mas da atitude interior que tomarem. Vocês estão dispostos a lutar pelo bem de seu casamento, confiantes de que o seu amor mútuo, fortalecido pela graça, será vitorioso, apesar das tempestades que ameaçam toda e qualquer empreitada humana? Sei que você já está experimentando as esperanças e delícias do casamento e que assim será pelos próximos meses. Meu coração transborda de alegria por você. Sempre sua amiga.